Número 3, 1, 3, 9, 6. Alfa Índia 03, Bono 396. Batangu, Whisky, Fox Lima, confirme estabilizado no localizador. Estabilizando, localizador, Fox Lima. Completo final, chame a torre na noite meia. Whisky, Fox Lima. Boa tarde, Bia. Papatango, Whisky, Fox, Trot Lima. Whisky, Fox, Trot Lima, boa tarde, prossiga. Estabilizado no lock. Reporte avistando, número 1 para pouso, vento no 70 graus, 0619, ajuste no 0 no 3. Whisky, Fox, Trot Lima. Tá voando um pouquinho à direita aqui, o passageiro 2231, ele deu uma formação em duna. Quantas milhas, 2231? Meia milha, aproximadamente, somente. Tá na proa do externo. Ciente, 2231. Controle Salvador, boa tarde, Oxaner 6327. Oxaner 6327, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o 240. Para o 240-63-27. Oh, controle, o Fox Lima, na presente propõe mudança prosseguir com referências para 1-7. Entendi, então já está com referência visual, plano cancelado ao 5-2, prossiga para final do 1-7. Vento 1-7, 0 graus, 0,619, ajuste no 1-7, no 0 graus, 0,619. Fox Lima. Voo 649, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento no 0 graus, 0,619. 1-0, a linha decola agora 649. 1, reduza para 1,70 nós, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0,3. Autoridade LS, reposta no localizador. Afirmativo descendo para 2 mil, reduzindo 200 nós e... como em 13. Reportaram no localize. 1,7 baixou e travou, o Whisky Fox Lima. Autorizado, pois, Fox Lima. Lima. Controle 5729, aprovando pelo. Ciente, Webjet 5729, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste é no 0-3. 3000, quando 0-3, 5729. Frequência. Ed, confirme estimado para pouso. Estimado pouso aos 15, 1 a 5 da próxima, positivo? Ciente. Saída 2231, confirme estabilizado. sentido 2231, confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado com aeródromo à vista, 2231. Complete final, chame a torre no 186. 186. Decola 55, controle 119, décimo 8. 198, obrigado amigo, boa tarde. Só uma torre Salvador, passei 2231, visual com aeródromo, baixou e trazou. 2231, já visual confirmado, tráfego avistado agora. Tem autorizado pouso, pistão 0, vento 90 graus, 89, ajuste 1013. Livre pouso com 1013. Tá molhada a pista? Confirma? Pista bem molhada não, né? Não, tá não. É, obrigado. Nível 240, no perfil da saída, agora 649. Aripe, ô Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, reporte rotatório, vou ir para a rotatória. Vou na rotatória, Tango Tango. Informa as condições do aeródromo, está operando instrumento, 1000 pés de teto com 8000, com 8 quilômetros de visibilidade. 5729, sem chuva no momento. Excelente, obrigado. 5729. 5729, desça para 2000 pés, o ajuste na 093, autorizado, LS, reporte no localizador. 2000, com 03, reportará o 5729. Gente, obrigado. Estimado pouso 1825. Tá visual com o campo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame a torre na 86. 86. E papapá, Alfa Tango Tango, agora 2 milhas da rotatória. Alfa Tango Tango ciente, completa aproximação para o 7, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Ciente, vai reportar 3 milhas na final do 17, Tango Tango. Tá visual na, aí sobre a rotatória? Com certeza. Gente. Chame a torre no 86. Completa as 86, 5729, boa. Torre Salvador, boa noite, objeto 5. Boa tarde, objeto 5729, estabilizar localizador, pista no 0. O objeto 5729, boa tarde. Completa aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 180 graus, 102, ajuste 10013. Não chove no aeródromo e temos um tráfego aproximando para 17, sem interferir com este de aproximação da 10. Sim, a gente vai reportar avistando 5729. Motor, reportaria do chão só. Positivo, seu solo for 5821, nesse momento. 219, boa. Abrindo. Sou eu, um abraço. Alô, bom voo. Alfa Juliette para remota do Pati 1, 2231. Alfa Juliette, remota Pati 1, 2231. Controle Maceió, Papa Romeo, Whisky, Alfa Tango. Confirme o ajuste para mim. 360 pela esquerda, reporte interceptando a final da pista no 7, fins e evitar pouso simultâneo. Gente, vai iniciar o 360 pela esquerda, Tango, Tango. Chegou a passar a nave a cauda. Coordeno com a equipe de solo, o Embraer 145 vai estacionar na remota. Assim que ele passar a cauda, pode executar o puxa, forma ataque, estão 3155. Está visual com 45 da passarela, após o mesmo, está livre, vai reportar para o táxi, está 3-1-5. Salvador, muito boa tarde, o Xander 6314. 6314, boa tarde. É, Petrolina nível 3420, poderia antecipar a saída. Petrolina, Momo, transição Flock, você está pronto para cópia? Na escuta, prossiga. Petrolina 340, Zulu 20, decola no zero com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6, seu transponder 5547, show, Xander 6314. Autorizado 340 para Petrolina, Momo Flock, Tampa Zulu 20, controle 198, 286, 5547, Oceaner 6314. Forme pronto para o push 6314. Vou estar pronto. Capitão, final da 7, visual com web na conta da 1-0, Alfa, Tango, Tango. Eixo da 17, lift autorizado, pouso, vento no 60 graus, 08 nós. Livre pouso na 7, Tango, Tango. No 649, chame centro Recife na 260, alterna 1 na 251. 260, alterna 251, centro Recife, obrigado, um pouquinho. Livrou a pista, web, já é 5729. 5729, solo 02121, desce para nós. Nós, boa. Salve Salvador, boa, Webjet 5729, livrou. 5729, boa, continue o táxi, mantenha a posição antes da Juliette. O reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 5729. É, vai reportar antes da Juliette, 5729. O tanque seu solo foi ao 03, pode prosseguir o táxi, a estação lá de frequência. Juliette, desce para altitude de tráfego, frequência livre. Boa, Centre 567, transfere, cruza o 185 para o 140, informação Sierra. Informação Juliette, 5729. Progresso Juliette, portal 612. 612, é o 5729. Salvador, T3567. T3567, acione identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 050. Identificou Bonf 050, Tango Lima, Papa Kilo, confirma o retorno de desvio. Lima, Papa Kilo, confirma se está em retorno de desvio. A direita, aproveitar para matar, só 5 graus à direita. Por quantas milhas? Gente. A bordo, 4 horas, Galeão. 91, 4 horas e Galeão. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118.612 e o TAM 3155. Ponto de espera 18.6, boa tarde. TAM 3155. Boa. Salvador, boa tarde, igual o 785, está ciente da Tango, pronto para 4. Todo mundo é o? É o gol 985. 785. Para o Galeão 360, está pronto, cópia? Afirma, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, Peruísque 50, TV 10, depois a Pernambuco 857, seguro, e a Persolu 16. Decola no zero com curva direita, saída da El Leda B10, frequência do controle em 119.8, torre 118.612. Seu transponder 5507, seguro no 785. Sinto 210. Gol 9755, acione identificação via chegada Bonf e desça para nível de voo 060. Via Bonf até o 060, gol 9755. Lu 16, a saída vai ser da El Leda, pois Leda B10, controle 198, torre 186, transponder 5507. Cuide pronto para posicionamento, gol 9785. Vai chamar. Salvador, azul 4. 1118, solicita para a gente olhar 380 para confins. O 4118 já tem pré-autorizado 360. Afirmativo. Vamos lá então, confins 360. Decola no zero com a primeira curva à direita. Compre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Persolu 16. Frequência do controle 119.8, confirmando controle 119.8, torre 118.612. Seu transponder 5534, azul 4118. Afirmativo, autorizado 360 para confins. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 198 ao controle, 186, torre 5534. É o transponder, só depois de grid intercepta o peso do no meio. Isso, afirmativo. Qual é o portão? 8. 8, cuide pronto para posicionamento 4 na noite. Porta na via. 200 por aproximadamente. Por uma, 195 por aproximadamente 10 milhas para ele. Está nem em regresso, volta no perfil, ok? Confirme por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas. Gente. 3567, autorizado desvio, reporte regressando para o perfil da Star. Chamaremos, cara. Prossegue na descida agora para Paquinho. Lima Papaquilo, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 3, autorizado ILS XA, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000-3. A frisaria da presente, a do VOR, para aproximação para 1-7, Lima Papaquilo. Lima Papaquilo, torre em forma teto de 1000 pés, visibilidade de 8 metros. Positivo, tá ciente. Atualizando aí assim mesmo? Lima Papaquilo, confirme e modificando o plano de voo? Positivo. Lima Papaquilo, desça para 1.500 pés, ajuste na 0 no 3, voe na proa da rotatória. Dan 3567, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 3. Salvador, Dan 3567, após desvios, pode ir voador, né? Dan 3567, após desvio, vou ir na proa de pelo. Após desvio, pelo, Dan 3567. O azul 4118, puxa acionar, tá na 8. Autorizado, reporte para táxi 418. Gostará, obrigado. Proa de pelo, a gente vai voltar para a formação, senhorita. Pode voar um pouquinho mais à direita aqui na proa 190 para evitar? Eu vou na proa 90, tá cruzando o nível 5.000. Mantém o 040 então, o 3567, após o desvio na proa de Simbra, informe iniciando o órbita. Copiou, 357? Negativo, meu senhor. Agora sim conseguimos curvar a direita. Tem uma formação bem pesada aqui na posição, tá? Estamos livrando ela no momento. Atingimos já o 050, voando na proa de pelo. Afirmativo. Só para manter o nosso planejamento aqui e a nossa circulação, ok? Afirmativo, sem problema. Voando na proa de pelo, pode descer para 40? Autorizado, 4.000 pés, são 3567. 4.3567. Salvador, boa tarde, eu tá 3155. Tá 3155, aguarde. Lima Papaquilo, vou na proa da rotatória, proa 070. Positivo, tá proando agora, aqui. TAM 3155, contato radar na decolagem. Submantém nível de voo 340, saída da El Leda Bridge. 7340, Leda. É, da El Leda Bidev, né? Afirmativo, TAM 3155. Dan 3567, ainda mais um pequeno desvio à esquerda, proa 235 para evitar, ok? Ciente. Vão no 755, precisa dizer à esquerda. Confirme para o controle. Vão no 755, efetuando desvio à esquerda. Confirme a proa e por quantas milhas? Afirmativo. A proa vai ser um 70 e vamos manter essa proa por aproximadamente 15 milhas. 7, após desvio, reporte regressando para o start. Da 3567, sobe a proa e por quantas milhas? Proa 230, vai voando essa proa por aproximadamente mais 5 milhas. Se atravessa pelo, pode voadora. Afirmativo, da 3567. Resolva com a pista no 7, o Lima Papaquilo. Então, a Chanel 6321, grato. Controle gol no 7. Vai efetuar um desvio maior, vai ser na proa 130. Confere o controle? O voo no 755, agora abriu um pouco mais à esquerda na proa 130. Gente, após regressar para estar. Lima Papaquilo está autorizado visual especial, teto 1000 pés, visibilidade 8.000 metros, chama em torre 118.6. Lima Papaquilo, controle? Galeão. A gente pode voar duna e descer para 2000? Tan 3567, sob vetoração, curva para final ILS, curva à esquerda para o 180, desça para 2000 pés, ajuste 10013. Autorizado ILS, é que foi pista 10, reposta estabilizada. Afirmativo, curva à esquerda para o 180, desce para 2000 pés, chama estabilizada nessa proa mesmo, Tan 3567. Camadas estacionárias aqui no setor de aproximação que estão bastante baixas, já há um bom tempo. 3567, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 135, reposta estabilizada. Esquerda 135, chamaremos estabilizado, 3567. Mike Eco Victor 20 milhas. Mike Eco Victor mantenha-se em condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Reporte Itapuã, Victor. O Xanair 6321 está pronto, cópia. Pronto, cópia, 6321, prossiga. Para Brasília, nível 380, 380, rota Persulu 17. Decola no zero com curva direita, saída gole, transição ao fito. A frequência do controle Salvador em 119.8, a torre em 118, meia dúzia. Seu código transponder 5553 ou Xanair 6321. Ocean 6321, autorizado Salvador, corrigindo, autorizado Brasília, nível 380, via Persulu 17, decola da 1-0, saída gole Ofito, transponder 5553, a torre 118,5, controle 119,8. Fome pronto para o puxa acionamento 6321. 21, chamará. Azul 4118. Mantenha o ponto, espera, aguarde para decolagem. Mantenha aguardando. Azul 4118. Salvador, bom, até 3567, estabilizando o ILS da pista 10. Já tem o campo avisto? Negativo. Ok, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 170 graus 0619, ajuste no 0 no 3, no momento não chove na roda. 6000, não chove no aeródromo, chamará com campo à vista, até 3567. Positivo. 88, acena a identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Mari 050, ciente da Tango 5488. Sim, tráfego avistado sem autorizado pouso, 170 graus, 0619. Livre pouso, T3, 567. Azul 4118, após a passagem do tráfego Airbus da Tana curta, sinal ali, mantém. Tráfego sinal, vai alinhar e manter, 4118. Uno 55, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 125 decimal 1. 260, 125, 1, tá 3, 155. Módulo Salvador, boa tarde, bom, 075, Zango, deve ser 170. Gol 1075, acione identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Via Mari 060, gol 1075.